Noutra face. Temperado chapa, temperado chapa, diamante, diamante, fabricação caseira, fabricação caseira, Tudo novo, bem diferente, contagiante. Então vem com a gente, com as armas na mão, preparados, soldados na missão, lado a lado. Tudo novo, bem diferente, contagiante. Então vem com a gente, com as armas na mão, preparados, soldados na missão, lado a lado. Isso é revolução, tá ligado? Outra fase então, pra fixar meu chegar. Vou correr, irmão, pra ver acontecer. No amanhecer, né não, vejo que tem de sobra. Disposição, neguinho, então é mãos à obra. E vamos até o fim, conto contigo nessa. Saca parada, chapa, tô de balão nas áreas. E divisão que é massa, e nisso os cara vem. Pra fazer parte também, fortalecer o que tem. Isso é o norte, man, tem aperto de mão. Do chapa que conheço, que manda a união. E isso não tem preço, tô longe da capital. Trampando no que é legal, mas todo tipo pra somar sempre é a cara real. Tá massa mesmo, né irmão? E a distância nem ligo. Se é pra ser, então vai ser. Se é pra fazer, dá um aviso. E quem me saca tá inteirado e manja assim do que falo. Te dou os papos que é firme direto lá do meu bairro. Bem inspirado de fato no mesmo lance de ser. Bem mais do que ser mais um. Bagulho é ser uma mais, pode crer. Tudo novo, bem diferente, contagiante. Então vem com a gente, com as armas na mão, preparados, soldados na missão, lado a lado. Tudo novo, bem diferente, contagiante. Então vem com a gente, com as armas na mão, preparados, soldados na missão, lado a lado. Isso é revolução, tá ligado? Outra fase então, pra fixar o chegar. Valeu, valeu, o pai é daqui, partiu. Na rua tem quem sentiu, e nisso firma a firma. Que faz o trampo e fica na fita. Tem energia na rima, boto a vida. Bem massa, né não, chapa, sempre corre pelo certo. E isso não é segredo, nas áreas com manifesto. Tem manifesto, ninguém vai desdobrar. Querendo fazer de conta, fingindo nos apoiar. Sai fora com essas ondas, o verde aqui é lindo. Me inspira, me deixa bem, nas ruas e terras, hein. Nos matos que aqui tem, nos bichos que vejo, man. É vida bem massa, hein, com força pra prosseguir, fazendo tipo assim. Nas áreas quem tá por mim, nas lutas tem o negui, entendeu? Então chega aí, Deus guiando, né? Fipa, fixa o caminho pro mundo, então deixa assim. Na terra do açaí, rimas que é massa e fim. Enfrentar barreiras e seguir bem noutra fase sim. Diamante na house free. Diamante na house free. Tudo novo, bem diferente, contagiante. Então vem com a gente, com as armas na mão, preparados, soldados na missão, lado a lado. Tudo novo, bem diferente, contagiante. Então vem com a gente, com as armas na mão, preparados, soldados na missão, lado a lado. Isso é revolução, tá ligado? Outra fase então, pra fixar o chegado. Fixar o chegado. Pra fixar meu chegado. Fabricação caseira e diamante. Evolução sonora.